aos poucos e você não vê. Mas a distância que se fez desaparece quando solidão. Estou chorando e você teima em machucar meu coração. Estou sozinha e você ainda está viva em meu olhar. Não dá mais sofrer por te amar. Jamais sofri tanto, não entendo por que você me deixou. Amar sozinha é uma tristeza, é uma dor que você nunca imaginou. Estou sozinha e você não vem curar minha solidão. Estou chorando e você teima em machucar meu coração. Estou sozinha e você ainda está viva em meu olhar. Não dá mais sofrer por te amar. É bem assim que estou sofrendo por amor. A cidade está vazia sem você. O cheiro em meu lençol, vendo sozinha em vão. Nossa casa está tão triste sem seu amor. Ainda está viva em meu olhar. Não dá mais não sofrer por te amar. Ei, ei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Renata Nayara, estou sozinha, pro meu querido amigo Marquinhos Divulgador, lá em Canápolis, nas Minas Gerais, onde ele está curtindo o nosso programa pela Triângulo FM. Um grande abraço aos amigos da Triângulo FM. Marquinhos, um abração para você, um abração para sua esposa, estima as melhoras dela, viu? Que corra tudo bem, Deus vai botar a mão em cima e vai dar tudo certo, tá bom? O Marquinhos é o camarada que tem a risada mais discreta que eu conheço, né? Marquinhos Divulgador, em Canápolis, no estado de Minas Gerais. Ah, moda bonita, Chitãozinho e Chororó, vem provar de mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando é chuva, no frio parece calor. Tem gosto de vinho, é uva, e às vezes parece licor. É doce, parece açúcar, e às vezes tem gosto de sal. É calmo demais, às vezes é paz, e às vezes é um temporal. Vem provar de mim, vem provar de mim, vê se descobre o sabor. Vem provar de mim, pra sentir o gosto, me deixe mostrar quem eu sou. Vem provar de mim, vem provar de mim, vê se descobre o sabor. Ser seu amor. É doce, parece açúcar, e às vezes tem gosto de sal. É calmo demais, às vezes é paz, e às vezes é um temporal. É calmo demais, às vezes é paz, e às vezes é um temporal. Vem provar de mim, vem provar de mim, vê se descobre o sabor. Vem provar de mim, pra sentir o gosto, me deixe mostrar quem eu sou. Vem provar de mim, vem provar de mim, vê se descobre o sabor. Vem provar de mim, pra depois dizer se eu sirvo pra ser seu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Chitãozinho e Chororó, vem provar de mim. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você vindo a Brasília, não deixe de dar uma passadinha no Bar do Alemão. Você chega, qualquer motorista de táxi, você fala, eu quero ir no Bar do Alemão, que fica ali no setor de clubes e hotel de turismo norte, entre a Concha Acústica e o hotel Lakeside. É pertinho do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, né? Então você vai dar uma passada no Bar do Alemão, que na verdade não é um bar, é um belo de um restaurante. Fica num cartão postal, fica na beira do Lago Paranoá, uma maravilha de paisagem, uma comida deliciosa, e virou um ponto gastronômico, um ponto de encontros políticos e um ponto também de encontros empresariais e turísticos, né? Seja muito bem-vindo ao Bar do Alemão, que existe há 111 anos lá em Itu, no estado de São Paulo. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, e os sonados da vida, Gino e Geno, Eu Bebo Cerveja. Alô, galera do Boteco, essa é pra vocês! Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer, acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura um coração apaixonado. Eu bebo cerveja, eu bato na mesa, eu grito seu nome, eu vejo seu rosto por todo lugar. Eu bebo cerveja, eu pinto de fogo, no fim de semana a minha cama é a mesa de um bar.

Essa moça é bonita e canta bem. Mônica Guedes, se liga! Peguei meu coração pra você. Quebrei a cara, foi bom pra aprender como se deve agir em uma paixão. Aí do nada você chega e diz que só ao meu lado é feliz, depois de ter pisado no meu coração. Se liga, que eu não quero mais seu amor. Se liga, que a nossa história acabou. Vou beijar outro beijo, um verdadeiro amor vai aparecer pra me fazer feliz. Vou ganhar em outros braços carinho e calor. Pode se humilhar que eu não te quero mais como te quis. Meu coração pra você. Quebrei a cara, foi bom pra aprender como se deve agir em uma paixão. Aí do nada você chega e diz que só ao meu lado é feliz, depois de ter pisado no meu coração. Se liga, eu não quero mais seu amor. Se liga, que a nossa história acabou. Vou beijar outro beijo, um verdadeiro amor vai aparecer pra me fazer feliz. Vou ganhar em outros braços carinho e calor. Pode se humilhar que eu não te quero mais. Vou beijar outro beijo, um verdadeiro amor vai aparecer pra me fazer feliz. Pode ser milha que eu não te quero mais, como te quis. Como te quis. Mônica Guedes, se liga pro Thiago Amaral. Ele é de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, mas mora em Palmas, no estado do Tocantins, e está chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Thiago, seja muito bem-vindo. Já que eu estou falando em Palmas, mando um abraço pro meu compadre Goiani Barbosa, que está lá na Rádio Municípios, meu afilhado Tiaguinho, a Ludmila, minha comadre Márcia, né? Um grande abraço para todos vocês e para os nossos amigos lá de Palmas, Dona Mara, o Pereira, o Rafael, lá em Palmas, na capital do estado do Tocantins, onde eu tenho ido muito, graças a Deus, e onde eu sou sempre recebido de braços abertos, né? No próximo bloco, Douglas Cial, Leandro e Ricardo e Milionário e José Rico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Você se lembra alguma coisa que aconteceu com você no longínquo ano de 1979? Eu lembro que foi o ano que nasceu minha filha Mariana, então não dá para esquecer, né? Foi nesse ano que a Confederação Brasileira do Desportos deixou de existir. Dela dissolveram-se várias entidades, uma especializada em cada esporte. Para cuidar do esporte brasileiro, foi criada a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Nesse ano de 1979, uma dupla extraordinária, Douglas Cial, gravava uma linda canção, Velhos Amantes. Neste banco vamos curtir nossa poça. São meus os vossos problemas, minha dor também é vossa. Por ti deixei minha esposa, você deixou teu marido. Hoje na dor abraçado, choramos arrependidos, seus filhos foram de ano. minha família. Somos dois barcos parados na solidão de uma ilha, assistindo envelhecer de nossas vidas cansadas. Somos dois velhos amantes chegando ao final da estrada. Nosso abismo que nós juntinhos cavamos, amor, paz e juventude, no passado sepultamos. Juntemos nossas tristezas, nossas vidas em pedaços, pelos caminhos do tempo, ao longo de nossos passos. Seus filhos foram de andam, onde está minha família? Somos dois barcos parados na solidão de uma ilha, assistindo a envelhecer de nossas vidas cansadas. Somos dois velhos amantes chegando ao final da estrada. Na trilha sonora da minha vida, do Glacial Velhos Amantes, uma gravação de 1979 para o meu conterrâneo Gustavo Freitas, lá de Coromandel, meu novo amigo do Facebook Perfil Número 2. Gustavo, um abração para você, ó, dia 27 de agosto, a inauguração da 95 FM de Coromandel, com um show que vai fazer o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba tremer, viu? Esses meninos vieram aqui no programa esses dias, fiz uma entrevista com eles, gostei da dupla, né? A minha amiga Bia, que está empresariando, Leandro e Ricardo, Se Eu Te Perder. Pensei que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. É como acordar de um sonho e notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre perdido em meio à escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Vou perder dos meus sentidos, fico sem respirar. Pensei que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. Uma acordar de um sonho, notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu

de Paulo e Paulino, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois shows, o Chico Rei Paranaíl de Paulo e Paulino, foram contratados por intermédio da RBM Música. Você pode fazer a mesma coisa, levar o Chico Rei Paranaíl de Paulo e Paulino, e também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Banda Salve, Bruna Guiar, o cantor Rael, Os Cananinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Comadre, vou te ensinar a fazer, é facinho demais, pode ser até que você saiba, né? Mas tem gente que não sabe. Um caldinho de feijão. Você vai precisar de uma xícara e meia, xícara de chá de feijão carioquinha, uma xícara e meia de chá de feijão carioquinha, 4 xícaras de chá de água, 1 folha de louro, 1 paio, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 6 colheres de sopa de bacon em cubo, 1 cebola média, 2 dentes de alho, 0,5 pimentão vermelho, 1 colher e meia de chá de sal, 1 colher e meia de chá de molho de pimenta. Eu vou repetir: 1 colher e meia de uma xícara e meia de chá de feijão carioquinha, 4 xícaras de chá de água, 1 folha de louro, 1 paio, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 6 colheres de sopa de bacon em cubo, 1 cebola média, 2 dentes de alho, 0,5 pimentão vermelho, você tira a semente, viu? 1,5 colheres de chá de sal, 1 colher e meia de chá de molho de pimenta. Aí você vai fazer o seguinte: você coloca o feijão de molho com 4 xícaras de água, você deixa por 4 horas, deixa de molho. Aí na pressão, você coloca o feijão com a água, acrescenta 1 folha de louro, retire a pele de 1 paio inteiro, coloca ele inteiro e deixa cozinhar por 35 minutos. Você fecha a panela e deixa cozinhar. Deu 35 minutos, você desliga e não abre a tampa da panela, não. Espera esfriar com a panela tampada. Aí você abre, vai cortar o paio, que já está cozido, em fatias finas, e reserva. Deixa de lado, né? Aí, numa outra panela, você coloca 1 colher de sopa de azeite de oliva, 6 colheres de sopa de bacon em cubos, até soltar a gordura do bacon. Quando a gordura estiver bem quente, você põe a cebola, os 2 dentes de alho picado, 1 colher e meia de sopa de meio pimentão vermelho picado, né? Deixa refogar bem e despeja na panela que está o feijão. Aí você vai temperar com 1 colher e meia de chá de sal e 1 colher e meia de chá de molho de pimenta. Leva ao fogo novamente e deixa ferver por 5 minutos. Aí você não precisa botar a tampa da panela, não, viu? Você deixa amornar, tira a folha de louro, bate no liquidificador, passa na peneira e mantém aquecido. Aí as canequinhas que você for servir, você coloca umas fatias de paio e despeja o caldinho quente por cima, e para dar-se o toque final, cebolinha picada e bacon em tiras frito para enfeitar. Esse trem vai ficar bom demais da conta. Caldinho de feijão aí para esquentar suas noites frias, tá bom? É, rapaz, vou te contar, o programa do Cleiton Guiar tem esse ensino as mulheres até fazer caldo de feijão. Tem base um trem desse. O avô do João, Cleiton Aguiar, cowboy, fora da lei. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Ah, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer dependurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Por

Aí o cabra chegou e tal, jeitoso, logo, logo ele catou a filha mais velha, namorou e traçou ela, né? Exemplou a moça. Aí o patrão descobriu, mas ficou bravo demais. Ficou bravo e o camarada fugiu e tal, etc. Passou o tempo, lá veio o cabuquinho com a cara mais limpa do mundo, chegando devagarinho e tal. Quando o dono da casa viu, ele já estava dentro de novo. O que que ele fez? Namorou a segunda filha. Namorou e carcou nela mutamba, né? E aí quando o patrão descobriu, falou, eu vou matar, não sei o que, o caboclo caiu fora. Passou mais um tempo, lá vem o caboclo safado com a cara mais limpa do mundo. E o outro já tinha até esquecido o trem e tal, e começou a namorar a caçulinha mais nova. E logo, logo ele passou, exemplou a moça também, né? Torou ela também. Aí o patrão ficou bravo demais. Falou, agora eu mato mesmo, não sei o quê. Aí ele foi, a moça tinha um padrinho, né? Na roça o padrinho é o segundo pai, né? E o compadre foi lá queixar pro padrinho. Falou, ah, compadre, lá em casa a coisa não tá boa não. Viu? Pareceu um safado lá. Olha, ele buliu com a Raimundinha, depois buliu com a Tonha, e agora buliu com a sua afiada, a Gonçalinha. O compadre envermelhou as orelhas e falou, e perguntou assim, ô compadre, me diga uma coisa, na sua casa não tem homem não? Ele falou, tem, compadre, mas o desgraçado não quer, só quer as mulheres. Eu vou te contar, a modernidade tá chegando até na fazenda, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você que vivia me pedindo, Clay, como é que eu faço para comprar seu CD e tal, etc. Chegou a hora, viu? Então eu lancei a coletânea 33, que eu comecei minha carreira de cantor em 1980, portanto há 33 anos atrás, né? Aí eu gravei 12 discos, peguei 23 canções desses 12 discos, fiz um CD só, que está à sua disposição, porque não tem mais. Os outros estão tudo esgotados, graças a Deus. E se você quiser comprar a coletânea 33 do Cleiton Aguiar pelo Projeto Confiança, é muito simples, você manda seu nome e seu endereço para RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Aí eu mando o CD para você e junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa e deposita R$15. Aí você já está pagando o CD, está pagando a despesa de correio, está pagando tudo, viu? Apenas R$15 por cada CD que você comprar. Eu quero lembrar que eu fiz só 5 mil e já vendi mais de 2 mil. Então, se você tem interesse, né, peça logo, porque senão você vai acabar ficando sem, tá bom? É, eu tô aqui, tô olhando aqui a fotografia, eu fiquei danado e ajeitado. Aniversariando hoje a Viviane Paiva, a minha amiga jornalista Eliete Ferreira Morarias de Manga, nas Minas Gerais, o Marlos Vinícius Alves, a Fátima Peixoto, Maria Ilza Barros Novaes, Cecília Gurgel, Cintia Aquilo, Mônica Ramos, Belmivan Portilho da Silva, Graciliano Cândido e Bárbara Cruz. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, sinta-se homenageado

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Cleiton, eu sou José de Abreu, diretor da Rádio Integração FM 89,7 da Vila Maganin, município de Mingaporã, no Paraguai. Seu programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, e tem uma ótima audiência. Mande um alô para todos os seus ouvintes dessa região e de vez em quando lembra da gente. Um abraço, amigo. Ô, Zé de Abreu, um abração para você, rapaz. Eu não sabia, viu? Eu não sabia que meu programa estava passando aí na sua rádio. Um grande abraço para você. Qualquer hora dessa eu apareço aí no Paraguai. Um abração para a turma boa lá da FM 89,7 na Vila Maganin, no município de Mingaporã, lá no Paraguai. Um abração para os meus amigos paraguaios curtindo o nosso programa e os brasileiros que moram lá também, né? Amanhã tem a 11ª Conferência Municipal de Saúde em São Francisco de Minas Gerais. O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde estão convidando para a 11ª Conferência Municipal de Saúde o tema Saúde e Responsabilidade de Todos, Prevenção e Promoção Gera Qualidade de Vida. O evento tem como objetivo debater os avanços e desafios da saúde pública na cidade. Vai ser no Centro Cultural Católico de São Francisco, começa às 8 da manhã e vai até às 4 horas da tarde amanhã. Meu amigo Zé dos Passos é que me pediu para divulgar isso aqui. Zé, um abração para você, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Lorenzo Marques. Se tem balada, eu vou! Se tem balada eu vou, se tem zoeira eu vou, se tiver cerveja gelada e sonzeira eu vou. Pode ser qualquer hora ou em qualquer lugar, agora tarde ou à noite é só me chamar. Vai pegar, vou junto com meus amigos botar pra quebrar. Eu quero esquecer dos problemas da vida, pra esfriar minha cabeça tomo uma birita. Se não tiver balada, vamos fazer luau. As mina pira, os homens ficam fora do normal. Se a polícia chegar, só mudar de lugar, que a festa continua, não pode parar. Se tem balada eu vou, se tem zoeira eu vou, se tiver cerveja gelada e sonzeira eu vou. Pode ser qualquer hora ou em qualquer lugar, agora tarde ou à noite é só me chamar. Amigos, bota pra quebrar. Eu quero esquecer dos problemas da vida, pra esfriar minha cabeça tomo uma birita. Se não tiver balada, vamos fazer luau. As mina pira, os homens ficam fora do normal. Se a polícia chegar, só mudar de lugar, que a festa continua, não pode parar. Se tem balada eu vou, se tem zoeira eu vou, se tiver cerveja gelada e sonzeira eu vou. Pode ser qualquer hora ou em qualquer lugar, agora tarde ou à noite é só me chamar. Se tem balada eu vou, se tem zoeira eu vou, se tiver cerveja gelada e sonzeira eu vou. Pode ser qualquer hora ou em qualquer lugar, agora tarde ou à noite é só me chamar. Se tem balada eu vou, se tem zoeira eu vou, se tiver cerveja gelada e sonzeira eu vou. Pode ser qualquer hora ou em qualquer lugar, agora